de seus amigos que viraram bandido. Não estão mais aqui, estão todos sumidos. Estranha, complicada, sem sentido. Você não sabe como é ser o bandido. Confundido, ofendido por não ter um emprego, um salário garantido. Muitas vezes já pensei em me mudar daqui, ter uma vida melhor, mas tudo que consegui, vivendo em barracos com baratas e ratos. Pobreza de herança, ninguém liga pra isso quando ainda é criança. Não é questão de ambição, não é questão de poder, é questão de poder ter um bom lugar pra viver. Enquanto os ricos sonham com uma casa, dois andares, cercas brancas de frente pro mar, o pobre da periferia só quer ter um barraco no seu nome pra morar. Não vou em hotel cinco estrelas, não curto festa de gala, mas aí então me fala que mano de quebrada nunca sonhou em ter um Opala. Muito louco, esparrado, vidro preto rebaixado, com um CD de rap só curti com som ligado. O sol brilhar pra uns e outros ficar na neve. Parece que a sorte pro pobre está de greve. Seu esforço é muito grande, sua mente é um cubículo. Passagem pelo CAD é o que tem no seu currículo. Procurar emprego já virou foi ilusão. Bater de porta em porta para sempre ouvir não. Revoltado, indignado, só tem uma opção. Vai conseguir na marra seu Opala com oitão. Gravata, rouba e mata e se dá bem. E quando eles vão preso, pra eles tá tudo bem. Bons advogado, polícia e telefone. Isso não acontece com os bandidos de ciclone. Pois quando eles vão preso, sofrem muito e passa fome. Bandidos famosos, como Clyde e Bonnie, que driblam a polícia e são mortos no final. História de bandido quase sempre acaba igual. Escondidos, perseguidos, foragidos e mortos. Encontraram só os corpos. Ninguém sabe quem foi, mas ninguém não quer saber. Foi apenas um bandido que acabou de morrer. Essa vida só importa pra quem pôs ela no mundo. Uma história se acaba em questão de um segundo. No dia do enterro, só chegado da antiga. Uma mina chorando, ela tá de barriga. Outros malas virão, outros malas sempre vêm. Com a intenção de ser bandido, com a intenção de ser alguém. Respeitado na quebrada por toda rapaziada. Diploma de perigoso é conquistar o respeito de bandido. Criado na quebrada, sozinho no mundo perdido. Você não sabe como é ser um bandido. Condenado a viver para sempre escondido. Você não sabe como é ser um bandido. Cadê seus amigos que viraram bandidos? Não estão mais aqui. Estão todos sumidos. Seus amigos. pros meus chegados, que agora são finados. Eu faço uma homenagem, pois sei que aqui na terra eu só tô de passagem. Bito e Negui mortos no parque da barragem, vítimas do medo que a insegurança traz. Três tiros no peito, mortos por policiais. Adeus Mauricinho, morto lá em Sobradinho, vivendo a vida louca, também teve um triste fim. A vida é embaçada pra quem vive no veneno, pois mesmo sem querer você acaba se envolvendo. E se não matar, você acaba morrendo, se fudendo, se tornando foragido.